André Cedeiros, hoje a festa é na casa do Gaguinho. Só convidei as top, a turma toda tá aqui. Ele é mal acabado, mas tem casa e tem um som. Da cama, da na cana, achando lindo, achando bom. A festa tava bombando, todo mundo se pegando. E o Gaguinho chupando o dedo, bateu um desespero. E a casa é minha, som é meu. Se eu não pegar mumu, mulher, todo mundo se fufuda. E as bebidas, o freeze é meu. Combinado essa caca caro, quem manda a casa é minha. E o som é meu. Se eu não pegar mumu, mulher, todo mundo se fufuda. E as bebidas, é meu. Combinado é ser caro, quem manda aqui sou eu. Vem com o novo hit do Brasil, bebê. Hoje a festa é na casa da Aninha. Só convidei os top, a turma toda tá aqui. Eu sou mal acabada, mas tem um caso e tem um som. Da cama, da na cana, achando lindo, achando